de Emmanuel não é pouca coisa. Herculano Pires desencarnaria então na cidade de São Paulo no dia 9 de março do ano de 1979. Lembrando que aqui na União Rádio Web nós veiculamos um programa de rádio que José Herculano Pires apresentou na década de 70 na Rádio Mulher, chamado No Limiar do Amanhã. Então é ele mesmo que apresenta, que responde às perguntas dos ouvintes. É muito interessante, é uma grande oportunidade. Você que nos ouve, acesse lá o site da União Rádio Web e acompanhe os horários em que são transmitidos No Limiar do Amanhã. E é também de uma obra denominada No Limiar do Amanhã, de Herculano Pires, que foi baseada neste programa. É uma obra que mostra as perguntas dos ouvintes e a resposta do professor, né, do Herculano, que nós selecionamos o texto para o primeiro bloco do nosso programa. O texto é denominado Somos Espíritos. E é interessante eu fazer uma explicação aqui, que eu pesquisei vários textos do Herculano hoje para trazer para a abertura do programa. E assim, a grande maioria dos textos dele são textos muito densos, né, em que ele dá um embasamento teórico, filosófico, muito profundo. E eu procurei então escolher um texto mais leve para que a gente pudesse fazer os nossos comentários aqui na abertura. Então, vamos ao texto de José Herculano Pires. Não estamos na Terra para nela permanecermos. Estamos aqui de passagem. Não somos criaturas terrenas. Somos habitantes do cosmos. Milhões de mundos nos esperam no espaço sideral. Humanidades superiores, gloriosas, anseiam por nos receber em mundos felizes, de trabalho e de paz. O grande trabalho da evolução universal. Não se trata de uma ilusão, mas de uma verdade que dia a dia se torna mais visível e mais palpável. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus. E o Pai de Jesus é o nosso Pai, a inteligência suprema, que nos criou para um destino superior. Não façamos da vida terrena a nossa única vida. Não fiquemos agarrados à terra. O infinito é o nosso destino. Não somos feitos de carne e osso. Nem o corpo é somente destinado à morte e à corrupção. Afastemos da nossa mente a ideia da morte. Ninguém morre. O que morre é apenas o corpo material. Ressuscitamos no corpo espiritual, que é o corpo da ressurreição. Os que se entregam à morte fecham os olhos à vida. Quando morremos na terra, renascemos para a vida maior. As ciências atuais avançam rapidamente na descoberta da nossa verdadeira natureza. A física descobriu a antimatéria, provando definitivamente a existência do outro mundo. As próprias religiões se modificam, reformulam os seus conceitos diante do avanço irreversível da cultura. Vai longe o tempo da ignorância materialista. Estamos entrando na civilização do espírito. Tomemos consciência da realidade do espírito, aproveitemos a vida no bom sentido, aprendendo com ela a viver o futuro. O presente se esvai a cada minuto que passa. O futuro é realidade em que nós mergulhamos dia a dia. Nosso corpo tem vida limitada, mas nosso espírito não está sujeito aos limites do tempo. Você é espírito. Seu corpo é apenas um instrumento da sua manifestação na Terra. Não se apegue ao mundo. Liberte-se do apego à matéria. Tome consciência de sua natureza espiritual. Não se preocupe com os seus problemas, mas procure dar conta do seu recado. Você é um caixeiro viajante e precisa cumprir as suas obrigações diante da passagem terrena. Não prejudique ninguém. Não faça maldade, não explore, não roube. Seja honesto e procure servir aos outros o mais que puder. O que fizermos para os outros nos será devolvido por outros, e devolvido com juros. Bem, amigos, é assim. Imersos nessa atmosfera de espiritualidade e de paz, que eu posso enfim dizer. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Maria Antônia, Guilherme aqui na técnica, todos aqueles que nos ouvem, a Larissa que nos ouvia da Inglaterra, do Reino Unido. Olha, um grande abraço para a Larissa, está lá na Inglaterra. Agora está no Brasil. Agora está no Brasil. Itapuí tá já Brasil. Me avisou que está conectada aqui. Que maravilha, um abraço. O Ronan está lá na Inglaterra, ela está aqui, ela no tá Brasil, aqui. No temporada. Grande abraço, Larissa. Que banho de... Que aula, né? Que banho de espiritismo nesse texto, não? Eu anotei um monte de coisa, mas vou colocar duas. Eu achei muito bonita elucidadora a forma como ele coloca a ressurreição, né? Ressuscitamos no corpo espiritual. Exatamente. Porque é corpo, né? É corpo espiritual. Olha, eu vou confessar, nunca tinha pensado dessa forma. Porque o Paulo de Tarso tem uma passagem que ele diz, né? Se há corpo espiritual, há também... Se há corpo material, há também corpo espiritual. Que ele definiu como corpo incorruptível. Incorruptível, exatamente. Que é um corpo também. É esse corpo que nasce. Né? Foi uma grande sacada do Herculano aqui. Porque pensa, se a gente sai daqui, a gente chega lá. Não é? Isso. E quando você pega a definição de ressurreição... Ressurgir, retorno da morte à vida. Aquele que se achava morto, de repente se descobre vivo, que é o efeito da passagem, né? E também significa levantar-se, se reerguer. Mas olha que interessante, né? Daqui a pouco a Maria Antônia também vai participar, mas olha que tema interessante. Do ponto de vista de quem está do lado de lá, né? Do espírito que já desencarnou, desses que estão nos esperando lá. O que acontece com a gente lá? Quando a gente desencarna aqui, lá acontece o quê? Você está nascendo, ressurgindo. Ressurgindo, é a ressurreição lá. É. Não, eu achei muito... A hora que eu li, eu falei, nossa, que belo ponto. E o texto todo, a gente às vezes fica falando de não apego à matéria, e ele coloca coisas... já pensando nos planetas felizes, quer dizer, você se desconecta e se desapega daquilo que é só uma passagem temporária. Tomar consciência da nossa natureza espiritual, realmente ele tocou em vários aspectos. E também coloquei um grifo aqui: tomemos consciência da realidade do espírito, aproveitemos a vida no bom sentido, aprendendo com ela a viver o futuro. Ele coloca o futuro como uma coisa que está sendo construída a cada momento aqui no presente. E aí uma visão filosófica também, muito, né? Muito, do tipo muito. Assim, não existe, na verdade, segundo esse entendimento, nós não vivemos no presente. Veja bem, é um entendimento filosófico, é um conceito. Nós vivemos no futuro, porque o tempo não passa, não para, né? Então, a cada instante é o futuro que a gente vai pisando sobre ele, como se fosse uma escada rolante. É o próximo, né? Segundo. O próximo segundo é o próximo degrau, já não é mais igual ao degrau. Quer dizer, você não está parado. O que a gente chama de presente, na verdade, seria estático. Então, não tem essa... Não existe. O tempo não funciona dessa forma. Não funciona assim. É constante. Então, a gente sempre está vivendo uma projeção de futuro. Um tempo que não para, num dinamismo. Na verdade, quando você realmente vê filosoficamente... O presente, ele é o passado e o futuro. E é numa questão de segundo que separa uma coisa da outra, né? Eu estou aqui, em milésimos de segundo, já virou passado a ação que eu tive, ou o comportamento que eu tive, e o movimento que eu estou fazendo para o próximo já é o futuro chegando, você diz, descortinando. Sérgio, você me lembrou de uma música, olha, do Raul Seixas, nem sei se... Vamos citar, vai, Raul Seixas aqui, né? Ele diz assim que o hoje é apenas um furo no futuro de onde o passado começa a jorrar. Vai ficar difícil de entender, né? É, mas... Mereceria uma elucubração mais profunda. Mas explicou exatamente isso. É mesmo o que você disse? Alguns milésimos de segundos para trás já está o passado. E o milésimo de segundo que você está preparando, o movimento já é futuro. Já é futuro, está tudo junto, tudo ao mesmo tempo agora. Uma forma poética de olhar para o mesmo tema e, olha, vai me fazer refletir bastante aqui. Vai. Mas vamos colocar a Maria Antônia na nossa discussão também. Boa noite, Maria Antônia Padoan. Seja bem-vinda. Boa noite, amigos aqui presentes. Boa noite aos ouvintes. Mais uma vez agradecemos a companhia deles, sem os quais não teríamos razão de ter essa rádio, né? Muito obrigada por estarem conosco, vibrando por nós. Olha, vocês exploraram as questões filosóficas. Eu vou preferir ficar com o pé no chão aqui, porque eu acho que realmente Herculano Pires teve uma sacada impressionante quando ele fala da questão da ressurreição. Isso foi que realmente também me chamou a atenção, né? O Sérgio apontou para isso. Essa questão me chamou a atenção porque a gente convive, dadas nossas origens religiosas, né? A grande maioria de nós não nasceu em berço espírita, então tinha uma concepção de ressurreição completamente diferente, né? E daí, quando o Espiritismo nos traz o conhecimento sobre a reencarnação, as coisas passam a ficar muito confusas, não para quem estuda o Espiritismo, mas para quem não conhece a doutrina, para quem não conhece a fundo os princípios doutrinários. Então, fica realmente confuso. Mas para o Herculano, essa colocação é tão clara, e eu vejo que no meio espírita não se explora esse conceito. Então, quando o Emmanuel fala que Herculano ele foi o Beto que melhor mediu Kardec, ele tem toda a razão, porque Herculano conseguiu ir a fundo nos conhecimentos, no entendimento dos princípios da doutrina espírita, né? Colocados por Kardec. Então, ele consegue compreender as colocações feitas por Kardec de uma maneira tão palpável e tão harmoniosa com os conhecimentos que a gente já tem de anterior ao surgimento do Espiritismo. Então, esse é um aspecto que vejo muito como importante, apesar dele ser um autor, ele ser um estudioso na doutrina, como referiu Wilson, bastante denso. Denso significa o quê? Que ele vai muito a fundo nos textos, ele é profundo nos seus estudos, nas suas análises, ele filosofa profundamente, né, nesses textos da doutrina. Mas consegue colocar de uma maneira muito clara e objetiva, especialmente nesse texto, essa questão da nossa real vida, nossa verdadeira vida, que é a vida do Espírito, né? E o que me chamou a atenção foi esse aspecto, né, de que, de fato, nós estamos ressurgindo a cada dia, né? Ressurgindo no nosso crescimento, ressurgindo na nossa própria vida, que caminha sempre para frente, né? Nós nunca retroagimos. E, por outro lado, uma coisa que me chama a atenção, veja quanto tempo ele escreveu isso, e ele fala como se ele estivesse falando hoje, né? Que a ciência já está revelando o conhecimento que nós já tínhamos por meio da doutrina, né? Então, ele ressalta o papel do conhecimento científico, provando aquilo que a gente já tem como conhecimento do Espírito. Que a verdadeira vida é a vida do Espírito, não é da matéria, né? E isso é muito interessante. O Luiz Guimarães, quando ele participa, aliás, faz tempo que ele não participa com a gente na quarta-feira, mas está aqui todos os domingos, ele está aqui. Ele sempre ressalta essa questão da ciência, né, da importância da ciência. Quando a gente vai consultar as obras do Herculano Pires, a gente percebe isso. Ele sempre faz muitas referências a pesquisas científicas e traz isso para junto do ensinamento espírita, para que nós percebamos o quanto eles caminham juntos. E talvez, eu acho que neste ponto, talvez nós precisemos nos atentar um pouco mais, né? Não é que o Herculano era contrário aos aspectos religiosos, muito pelo contrário, ele produziu livros junto com o Chico Xavier. Ele era contrário ao que chamamos de religiosismo, né? A chamada a transformação no Espiritismo, que é uma filosofia, uma doutrina filosófica que merece ser estudada profundamente, compreendida, e acaba ficando num nível muito raso, simplesmente. Eu ia comentar esse aspecto, Wilson, você pegou de maneira plena aí. Eu acho que ele combatia, na verdade, o dogmatismo, a questão que causa paralisia cerebral, né? Controle social, né? As religiões no sentido de controlar as pessoas, né? É porque, enquanto a gente estava falando, a Maria Antônia comentou uma coisa que me deu um gatilho aqui. Ele coloca as coisas de uma forma, e quem conhece o Espiritismo pode olhar e falar que tem algumas coisas até básicas escritas Sim, aqui. Exato. E é o risco que se corre é ir raso na escrita dele. Só que quando você realmente pousa os olhos naquilo que ele escreveu, ele dá uma explosão mental. Esse texto principalmente fez isso. Olha um aspecto do final, Wilson. Não se preocupe com os seus problemas, mas procure dar conta do seu recado. O que é o recado? Isso. Né? Para nós espíritas, o que é esse recado? Planejamento, né? Se planejou para vir para cá, né? Se ocupe daquilo que é o seu responsabilidade pessoal. E quando ele diz não se preocupe, porque preocupação é um momento mental, a gente não pode ficar muito nela. A preocupação ela tem que existir, obviamente, e ela tem que dar gatilhos a mecanismos de prudência, de reparação, de precaução. Quando você fica muito preso na preocupação, você fica parado num momento porque mental. É uma ocupação prévia, né? Preocupação. Você está ocupado previamente. Você fica muito tempo ocupado previamente, você não faz outra coisa. Ela né? estagna. E a preocupação prévia é para preparação, para algo que está te preocupando. Na fala dele, a questão do combate à apatia, ao aceitar as coisas como simplesmente fosse um mistério. É por isso que eu acho que ele combatia muito o religiosismo, como você mencionou. Porque ele nos deixa... O religiosismo é a pessoa, é você deixar que outros façam o que você tem que fazer. Isso, você entrega para o outro, você usa uma muleta, para o líder religioso. Ou se prende àqueles rituais que toda religião acaba tendo. A gente fala que o espiritismo não tem, mas a gente acaba de vez em quando criando alguns. E eu acho que o combate dele é muito oportuno. Por exemplo, vamos seguir com um exemplo. O Sérgio comentou aí, para não ficar no ar, né? Ritual. O passe não é um ritual, mas pode se tornar um ritual. Muitas vezes acaba se tornando um ritual. O que é, por exemplo, você ir ao médico quando você está doente é um ritual? Não, não é um ritual. Tem uma necessidade, é um aspecto prático, né? É um método, você vai no médico, ele te examina, ele te dá um remédio, você toma um remédio, você melhora. Então, é o caminho que você tem que fazer. O passe é a mesma coisa, é um determinado caminho para você receber um determinado tipo de assistência também. Mas aí as pessoas transformam o passe num ritual. Né? Vai sempre no passe, toda quarta, toda segunda, é passe, passe. Mas, de repente ela não precisa, o passe é um tratamento, né? É uma fluidoterapia. E fluidoterapia, tratamento é só quando a gente está doente, não é, Maria Antônia? Exatamente. A gente só vai buscar quando precisa, né? Vai buscar, vai tomar um remédio quando precisa. Quando está doente, quando de fato precisa do tratamento. As outras medidas, elas são preventivas e o remédio não precisa ser preventivo necessariamente. Pois é, exatamente. É, então são atitudes. Né? Mas ainda assim, vitamina é uma reposição, né? É uma reposição e ainda que seja vitaminas, nós vamos obtê-las pelos alimentos, pela Isso. nossa ingestão alimentar, pela nossa nutrição e não... Alguma coisa já fez errado, você precisa de vitamina, Exato. Né? Já deixou de fazer de alguma forma. Mas eu queria, assim, lembrar dessa observação de uma maneira tão simples e que nós sabemos que podemos fazer e não fazemos, né? Porque quando ele fala aqui no último parágrafo que você é um caixeiro viajante, precisa cumprir suas obrigações diante da passagem terrena, E daí ele faz recomendações tão simples e que nem isso nós damos conta, né, de cumprir nossas obrigações, quando ele fala assim: não prejudique ninguém. Nossa, agora vamos não explorar isso daí. Não faça maldade. Né? Não vamos explorar esse não prejudique ninguém. Então, vamos explorar isso daí. Primeiro, né? O que é prejudicar alguém? Por exemplo, existem muitas formas de prejudicar alguém. Talvez quando a gente veja isso aqui, a gente pense: ah, mas eu não tô... Que nem aquela novela, sabe aquele... O malfeitor da novela que vive planejando, movimentando recursos para destruir a vida das pessoas... Aí a pessoa fala: ah, mas eu não prejudico ninguém, neste sentido. Mas existem outras formas de prejudicar, não existem, Maria Antônia? Existe. Por exemplo, dê alguns exemplos para a gente. Eu acho que a gente, assim, se não estiver atento às nossas... Se não ficarmos atentos às nossas atitudes, às vezes nós prejudicamos, sim, né? Prejudicamos pela nossa pressa, pela nossa impaciência, por exigir que o outro pense como nós pensamos, por não aceitar o outro como ele é, com os limites dele, né? São todas formas de prejudicar outra pessoa. São formas que nós acabamos prejudicando. Então, quando a gente tem... Daí a gente evolui para situações mais graves, que são os preconceitos, que são... Sabe aqueles preconceitos religiosos que as pessoas falam assim? Preconceitos de modo geral. Eu não tenho preconceito, só que daí a pessoa atenta para falar mal da religião do outro, sente uma certa indisposição quando tem que dar conta de alguma situação que não é aquilo que ela aceita religiosamente falando, né? Eu tenho convivido muito com a questão da Fraternidade Sem Fronteiras, que é aquele projeto, aquela ONG chamada Fraternidade Sem Fronteiras, cujo maior objetivo é que a gente aprenda a ser fraterno. E olha, é uma arte a gente aprender a ser fraterno, porque não é fácil você conviver com as pessoas que pensam de forma diferente, que têm atitudes diferentes, que têm toda uma maneira, inclusive, de se vestir, de agir diferente, que contraria seus valores. Enfim, tem tantas coisas que nós vamos aprender na convivência, e aí me faz lembrar muito o Chico, né? Quantas pessoas se aproximaram dele, ele jamais afastou ninguém, jamais criticou alguém. Ele sempre tinha um acolhimento, uma justificativa para aquela situação complicada. Então, retomando na sua pergunta, o que é prejudicar? Prejudicar é sempre a situação em que nós realmente criamos um embaraço para a vida do outro, rejeitando, consciente ou não, né? E aí situações mais graves, ao ponto de nós impedirmos o progresso de outra pessoa, pisar na cabeça do outro para se promover. A própria ilusão, quando você ilude alguém, você acaba prejudicando essa pessoa. Né? Prometer o que não cumpre. E desvia, né? É, exatamente. Você tira ela da atenção, da do rota, que é principal para ela, talvez, naquele momento. A Maria Antônia falou da fraternidade. Tem uma coisa que, de vez em quando, eu penso, Maria Antônia, e tem a ver, por exemplo, algumas pessoas auxiliam outras até por orgulho. Eu vejo, às vezes, no contato, e às vezes isso é denunciado na forma de falar, né? Quando está ajudando, fala: ah, coitadinho. É o nosso orgulho falando. E você tocou num ponto importante, a questão da diferença que cria algum sentimento ruim dentro da gente. Às vezes cria um asco, cria um nojo, cria um sentimento de superioridade. Quer dizer, todas aquelas coisas. E aí é o orgulho falando, né? E às vezes... Eu acho até que é um truque da espiritualidade em alguns aspectos, porque o orgulhoso que se prontifica ao atendimento e é um desvio, mas ele, de certa forma, está servindo a Deus, está servindo ao papel de acolher, mesmo que ele não esteja aproveitando para si o processo de acolhimento. Porque tem dois aspectos no auxílio, né? O primeiro, onde eu sirvo de ferramenta, o próprio Herculano coloca que o que fizermos para os outros nos será devolvido por outros. Quer dizer, mesmo o orgulho e o egoísmo são utilizados para o processo de auxílio, a genialidade do plano espiritual. E o segundo aspecto é eu realmente fazer aquilo por compaixão, eu colocar a dose de amor para que eu receba o benefício daquilo que eu estou fazendo. Mas esse fazer por compaixão, fazer por empatia, é que é realmente uma atitude fraterna, né? De fato, que não é mobilizada pelo orgulho de achar que está fazendo bem para o outro, mas é porque o seu sentimento vai se transformando. Mas isso só acontece se você vivencia essa experiência, né? Quando eu citei, no caso, esse trabalho, é porque na vivência e na vivência no coletivo é que nós vamos sentindo. A gente começa a entrar em contato com esse amor, com essa emoção de estar com o outro, não pelo orgulho, mas de ver a grandeza do outro que a gente não tem. E nem pelo egoísmo de querer a satisfação do auxílio. Própria, de porque está julgando. O truque está, se eu entro com esse orgulho, aí eu sinto nojo, aí eu sinto características que vão me impedir de fazer uma coisa realmente honesta comigo, uhum. Que é o auxílio desinteressado. É muito interessante. Depois, completando, ele fala, não faça maldade. Mas tá dentro disso tudo que a gente conversou, muitas vezes a gente pratica maldade e nem percebe que está praticando. Não. Né? Não explore, não roube. São situações tão do dia a dia nosso. Seja honesto e procure servir aos outros o mais que puder. Que fizermos para os outros nos será devolvido por outros, não é nem pelos outros, é por outros. E é justamente esse o aspecto mais interessante, né? Porque quando nós, e isso a doutrina nos ensina, que quando nós fazemos o bem a nós retorna, mas ele não vai retornar pelas mãos daquele a quem a gente fez. Vai retornar ao longo de outros caminhos, em outros... E num momento oportuno. Num outro eventualmente momento. Não é naquele momento que você está precisando. Isso, exatamente. Essa é uma visão muito bonita. E é essa visão que a gente tem que ter daquelas pessoas que hoje nos prejudicam de alguma maneira. É a pessoa que, de alguma forma, acaba nos prejudicando, né? Se você se sente ofendido, se alguém lhe causou algum mal, é imperioso a gente se lembrar que em algum tempo essa pessoa vai se conscientizar disso e ela vai precisar voltar ao caminho do bem, porque todos precisamos, e ela vai rogar a Deus sinceramente a oportunidade de reparar o mal que ela causou. Então esse que nos prejudica hoje, no futuro, será o nosso benfeitor. Então, sim, quando a gente olha para uma pessoa que nos faz mal hoje e a gente pensa nisso, um dia ele vai ser um benfeitor. Um dia essa pessoa vai me abrir uma porta, vai me oferecer uma oportunidade, vai me estender a mão quando, como o Sérgio colocou, eu realmente estiver necessitando daquilo. Isso dá uma segurança para a gente, porque quando a gente sabe que o futuro de todos é o bem, que todos se tornarão bons, então a gente se sente seguro nesse mundo. Não é? É uma maneira muito confortadora de pensar. E aquilo que eu comentei, isso, tudo que o texto do Herculano fez, né? A primeiro momento poderia parecer mais simples, mas ele causa muitas reflexões. Muita. E para o último aspecto do texto também, baseado no comentário do próprio Sérgio sobre o tempo, né, sobre o tempo presente, o tempo futuro, Herculano deixa claro aqui para a gente que nós não temos um espírito, né? Ele deixa bem claro isso para a gente. Nós somos um espírito e nós temos um corpo, temporariamente, que em breve não teremos mais. Mas também não temos pressa de deixá-lo. E corrigir essa linha, esse mindset, essa linha de pensamento, vai ajudar a gente muito. Ajuda, parece que é uma coisa pequena, mas não é. Quando você se vê como um espírito imortal, caminhando e experimentando, que força isso lhe dá? né, diante de qualquer problema, você se vê, se percebe como um espírito imortal. Quer dizer, por maior que seja aquele problema, ele não lhe afetará, você continuará vivendo. Poderá afetar a sua roupa, você vai sair arranhado, mas vai continuar vivo. É, aí me lembra aquela frase do Caibá, caminhar pelo mundo sem ser do mundo. Sem ser do mundo. O Igor Herculano traduziu muito bem. Pois é. Então, o plano material, aqui, a terra onde nós vivemos, nós sabemos, e é senso comum, que é uma escola, porque nós mergulhamos na carne para que possamos aprender. Veja, mergulhamos na carne para que possamos aprender a nos despojarmos da matéria. Parece que é... contrassenso. Parece que é um contrassenso, né? Não. Mas não é. Nós mergulhamos na matéria para experimentarmos justamente a dificuldade da vida material, né? E assim contrapormos o verdadeiro valor da vida espiritual. Então, quanto mais nos despojamos da matéria, mais nos espiritualizamos, mais nos quintessenciamos, mais nós progredimos e alcançamos a paz que tanto desejamos. Portanto, a Terra é uma escola, como eu disse, não é o objetivo. A Terra é um caminho. Ninguém vai na escola porque quer ir na escola, concorda? A gente vai na escola porque quer alguma coisa que vem depois da escola, geralmente. Então, a escola é um caminho para você chegar em algum lugar. Eu vou estudar, vou me formar para depois fazer alguma coisa. A pessoa pode até passar mais tempo na escola. Tem gente que estuda sempre e é maravilhoso, mas ela sempre tem um objetivo. A escola é um objetivo, é um trampolim para ela chegar onde precisa. A Terra também. Então, se a gente olhar para a Terra como sendo o nosso objetivo de conquista das coisas aqui, já é um olhar equivocado. Agora, se a gente olhar para a Terra como realmente um processo intermediário para algum lugar, que é o que Herculano fala, que é o infinito, que são mundos superiores, imagine, quem de nós não desejaria conhecer hoje, entrever hoje, como é a vida num planeta superior? Como será? Como seria a vida lá? Nós temos alguns livros que nos dão uma ideia pálida, né? Maria João de Deus tem um livro, né, que ela fala sobre a vida em Marte, é isso? A mãe do Chico, né? Ela tem um livro que relata, mas também, como eu digo, é um relato pálido, não é profundo. Mas como será viver? Quando a gente assiste o filme Nosso Lar, né, fica encantado com aquelas coisas. Gente, Nosso Lar está aqui, colado na bem terra. Próximo, e do lado um brau, está lá fazendo um muro, divisa com um brau, gente. E a gente olha para aquilo, enche os olhos. É maravilhoso, né? Tem gente que até duvida, não consegue acreditar. Fala, ah, aquilo lá é muita ficção. Ônibus, aeróbus, né? Ônibus que voa, que não sei o quê. É ficção. Como ficção? Agora imagina como será a vida nesses outros mundos. É o que Herculano nos incita aqui, né, a ter curiosidade. Então, quando a gente se projeta para frente, né, aqui realmente o momento presente passa a ser somente uma coisa inevitável, algo que você está atravessando, aquela escada rolante que eu falei, né, que vai ficando para trás. O objetivo é lá na frente. Só que se a gente parar de caminhar, a escada rolante leva a gente para baixo de novo. Né? E o projetar para frente é equivalente àquele que faz um projeto de uma construção antes de começar a usar a matéria para erguer a construção. Exatamente, exatamente. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano. Lembrando que a Livraria Espírita Allan Kardec é também uma ação, né, é mantida pela USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. Nós ficamos agora com a mensagem do Espírito Emmanuel, denominada Hora Difícil, na voz do saudoso ator Paulo Goulart. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre. Sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência. E através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados. E pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhes interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidade e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita, dessa noite de quarta-feira, dia 25 de setembro do ano de 2019. Nós acabamos de ouvir a mensagem Hora Difícil, mensagem que foi extraída da obra Coragem, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E veja que essa mensagem tem uma relação profunda com a primeira parte do texto, com os comentários aqui do Sérgio e da Maria Antônia, porque ela fala justamente da importância, Maria Antônia falou bastante sobre isso, sobre fraternidade, da gente se manter trabalhando. Pois é, através do nosso trabalho, do auxílio que nós prestamos às outras pessoas, que o nosso auxílio também chega. Então, é através do doente que a gente assiste que Deus nos atende. É através da pessoa faminta que você estende a mão, que você também recebe o seu apoio. Então, quando nós não nos dispomos, né, a trabalhar, a gente acaba se isolando. A gente se isola, a gente não dá, mas a gente também não recebe. A gente fica por nossa conta e é isso que não pode, é isso que a gente tem que aprender. Nós, no segundo bloco, nós estamos estudando a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Estamos chegando no finalzinho da obra já. Aqui é o programa 233 edições, né, do programa. Estamos chegando no final da obra, mas não se preocupem. Depois até pedimos ao ouvinte que nos dê uma sugestão. Se a gente retorna depois, novamente, com o estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo, ou se a gente inicia o estudo de uma outra obra. Vamos ver o que os ouvintes também nos solicitam. Vamos para aqui, olha, tem O Céu e o Inferno, né? Tem o Livro dos Espíritos, a primeira obra, o Livro dos Médiuns, então, a Gênese, enfim, vamos ver o que os nossos ouvintes têm interesse aí de que a gente possa iniciar o estudo a partir do final aqui. Talvez colocar um botão de votação no nosso site. Colocar uma enquete. Eu acho que é uma boa ideia, viu, Sérgio? A gente fazer isso daí. Olha lá, Guilherme, fazer uma enquete para a gente colocar no site. O Guilherme é nosso assistente técnico aqui também, que ajuda a cuidar do site. Bem, nós estamos então na parte da obra em que Kardec nos apresenta alguns modelos de prece. Então ele está aqui nos ensinando, de certa forma, como a gente elabora as nossas preces para os espíritos. E nessas preces ele explica, ele faz um prefácio, né, e ele insere também os ensinamentos espíritas, nos auxilia bastante. É sempre bom, claro, a gente ressaltar que não são fórmulas prontas. Então, essas preces que nós estamos trazendo não são fórmulas prontas. Você até pode, se desejar no começo, né, imprimir, colocar lá no espelho do seu banheiro para você ler quando você quiser, mas talvez num primeiro momento somente para você se familiarizar. Mas você se familiarizando com os conceitos, é sempre bom, eu digo, a gente ressaltar, para o Espiritismo, a prece que importa mesmo é aquela de coração, com a nossa palavra, aquilo que a gente fala de acordo com o que a gente sente. Então, não nos prendamos aqui a fórmulas, não são fórmulas, são só realmente objetos de estudo para a gente. Então, a prece de hoje é a hora de dormir. Ela se encontra lá no capítulo 28, nos itens 38 e 39. Começa com um prefácio, então, do Allan Kardec, e depois o item 39 é a prece. Então, vamos ao prefácio. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído por momentos à liberdade. Mas, como se dá com o presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe serão concedidos. E, ao despertar, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade. Prece. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar a impressão desse convívio. Essa é uma das preces que eu uso bastante, Wilson, e recomendo bastante. Ela é uma prece de uso do livre-arbítrio no momento em que o espírito tem, no repouso do corpo físico, o que nós chamamos de emancipação da alma. E quando a gente olha a palavra que está descrita, ele usou o termo retemperar-se. O espírito vai retemperar-se, no significado de se fortificar, de se revigorar, de se revitalizar. Então, é um tempo de revigorar o espírito, quando o corpo entra num estado de manutenção, vamos falar assim. É como vidro, né? Falou, vidro temperado, é um vidro que é modificado para ficar mais forte. Para ficar mais forte. Então é um momento propício para o espírito renovar as suas forças, se reciclar eventualmente, se revigorar da árdua batalha terrena, né, no dia a dia. E a prece, ela tem exatamente esse mecanismo de a 39, de você utilizar o livre-arbítrio pedindo que os bons espíritos te levem para os bons lugares. Ou seja, eu abro mão do meu livre-arbítrio, porque às vezes o meu pendor pode não ser tão nobre assim, e peço que o espírito, ou seja, em consciência, eu peço para o meu guardião cuidar de mim nesse tempo. Então é uma prece de muito valor, que eu geralmente nos atendimentos fraternos, dependendo da situação, eu acabei recomendando muitas vezes. Maria Antônia? Eu gostaria de fazer um comentário sobre esse prefácio. Eu vejo assim uma riqueza enorme desse texto, quando ele deixa muito claro o papel do sonho, do sono, né? Como um elemento reparador do corpo físico, enquanto nós repousamos, o nosso corpo se reabastece das energias gastas na vigília. Mas que, enquanto isso, nosso espírito, ele vai reabastecer-se. Mas é interessante nós pensarmos o que tipo de reabastecimento, porque é justamente isso que ele fala, que nós vamos estar durante o sono, de acordo com os padrões mentais nossos, nós teremos as companhias, né, durante o nosso sono, o nosso espírito. Então, é necessário, o que eu vejo a riqueza desse texto é que ele nos alerta, embora ele não diga diretamente, mas tendo esse conhecimento, o quão importante é nós termos mudanças de atitudes, nós melhorarmos o nosso modo de viver no mundo, de conviver com as pessoas, de nos relacionarmos, de procurar sempre melhorar as nossas, melhorar a nossa vida, porque melhorando nossas atitudes, tendo um outro padrão mental, também teremos um padrão vibratório, nós estaremos justamente com os afins. Então, nós estaremos com bons espíritos também se formos bons, porque a oração, a prece, ela é uma porta que nos abre para essa conexão com a espiritualidade mais elevada. E é muito importante que façamos essas preces. Porém, é muito importante que mudemos nossas atitudes, que tenhamos essa consciência da necessidade da nossa mudança. Porque se nós não nos melhoramos como pessoas nesse mundo, nosso espírito, desprendendo-se do corpo, vai estar comprometido da mesma maneira. Então, vai estar junto daqueles que vão ter o mesmo padrão vibratório nosso. E é muito comum a gente perceber isso, porque nas fases em que nós estamos em desequilíbrio, experimentando muito estresse, muita ansiedade, depressão, o que que acontece? A gente dorme, né? Com ou sem remédio, a gente dorme, porque o cansaço, o estresse nos leva realmente para o descanso. Mas nós acordamos cansados e muitas vezes temos pesadelos, nós acordamos com lembranças muito ruins. E isso denuncia que nós estivemos em companhias que não foram legais. Mas por que nós estivemos durante a noite em espírito com companhias não legais? Porque nós não estávamos bem emocionalmente. Então, por isso que quando nós vamos dormir, a oração, ela muda o nosso padrão mental, ela muda as nossas vibrações, mas também nós precisamos nos esforçar para que não dependamos apenas das orações para isso. A oração vai modificar a abertura dessa conexão, vai nos auxiliar muito, mas nós precisamos buscar esse equilíbrio pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas companhias. E daí eu vejo que é aconselhável que nós façamos uma higiene do sono, né? O que é essa higiene do sono? Evitar discussões, evitar brigas, procurar se desligar de situações conflituosas que vivemos durante o dia, para não levar isso para a cama, né? Para a cama no sentido de que vai não só organicamente prejudicar o nosso descanso, mas também vai repercutir no nosso espírito, que vai sofrer as consequências. Pois é, a Maria Antônia explorou bem o assunto, e sobretudo na questão da reposição das forças. Então, se você... É um resumo interessante, só para reforçar para o ouvinte aí. Se a gente não dorme bem, não recupera a força do corpo físico, né? Acorda cansado. Aquele que acorda de manhã e fala assim, nossa, parece que eu apanhei. Apanhou, provavelmente apanhou mesmo. Acorda com a sensação de apanhar porque apanhou, de fato, né? Ou os perseguidores dele tiveram acesso a ele, ou enfim, ou passou a noite na balada, que também acontece, né? Dormiu no varal, acordou todo amassado, né? Vai com aquela cara amassada para o trabalho, não produz nada, aquele dia péssimo. E veja, se tem dois objetivos, Kardec coloca aqui, que é a recuperação da força orgânica, da energia, e também moral. Quer dizer, nós também não ganhou nada moralmente. O corpo e o espírito. E o espírito, quer dizer, não ganhou nada de nenhum dos lados. Ele coloca como uma hora de liberdade para o adiantamento. E lembrando que o objetivo do corpo também, às vezes, é obedecido. Né? A Maria Antônia mencionou muito bem. Porque durante o sono é aquele momento onde existe uma gravação. Então, onde o organismo vai separar tudo que ele fez, tudo que ele viu, tudo que ele sentiu, vai colocar numa memória mais distante as coisas que não precisa guardar, vai jogar fora algumas coisas e vai guardar aquilo que é relevante para ele. Então, a pessoa que não dorme bem, ela tem dificuldade de memorizar, ela começa a ter dificuldades na vida orgânica dela. No nível físico mesmo. Físico. Então é um momento para os dois, tanto para o corpo como para o espírito. E aí você pensa, Kardec ele explica bem detalhadamente na obra Gênesis, quando ele trata sobre os fluidos, o pensamento e os fluidos, a ação do pensamento sobre os fluidos. Ele explica que tem um homem a ideia de prejudicar, de matar um outro homem, mesmo que ele não faça isso materialmente, mas ele projeta isso espiritualmente. Olha que interessante, o pensamento dele projeta. Isso é, as pessoas que também têm uma intenção, vamos falar daqueles que gostam de uma vida devassa, né? E que muitas vezes se controlam aqui, mas mais por uma questão de falta de oportunidade, mas é aquele que tem aquele olhar malicioso, que tem, né, aquela conversa maliciosa, aquele relacionamento sempre dúbio, tanto a mulher com o homem, né, aquela postura sedutora, quanto o homem com a mulher também, uma sedução constante. Então, essa pessoa, um deboche constante, às vezes... Escárnio. Essa pessoa, quando ela vai dormir e ela se liberta, aí ela vai para onde ela quer, né? Esse é o momento em que ela vai realizar aquilo tudo que ela deseja realizar, mas de uma maneira muito negativa, em setores muito, né, escuros e densos do plano espiritual. Então ela volta de lá muito prejudicada, né? Traz no perispírito dela, né, elementos que são patológicos, né, causadores de doenças. Verdadeiras bactérias espirituais. Bactérias espirituais que vêm nessa pessoa e que depois gradualmente vai... somatizando. Né? Vai sendo transferido para o corpo físico, né? Até realmente produzir as doenças que a gente sabe que a gente desenvolve ao longo do tempo. Então, daí a importância. Maria Antônia colocou muito bem, mas vamos colocar de novo. Na hora de dormir, tem que estar em paz. Não vai brigar e vai dormir. Não vai dar certo. Não vai assistir aquele filme de terror, aquele que sai a pessoa arrancando a cabeça de todo mundo, que mostra aqueles monstros horrorosos, né? E acho que vai ter uma boa noite de sono. Você não vai dormir bem, não vai ter jeito, porque seu espírito vai para onde? Que imagem está na sua cabeça? Ah, mas eu gosto. Então assiste num outro momento, no final de semana. Vamos nos organizar, vamos nos preparar, né? Estamos falando aqui de prece. Você vai assistir um filme de terror para dormir? Depois vai fazer uma prece? Ah, me proteja. Acho que seu espírito protetor fica de lado e fala, meu, assim fica difícil. Assim, assim você não colabora com o meu trabalho também, vamos colaborar, não é isso? Meus amigos, a União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E é mantida com a colaboração de um grupo de amigos que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam Então, a nossa gratidão a cada um de vocês que nos permitem estar aqui. Estamos aqui hoje trabalhando, saímos de nossas casas e nos dirigimos até esse estúdio, porque você nos auxilia. Sem a sua colaboração, nada disso teria sido possível. Nem o estúdio, os equipamentos, a nossa presença aqui. Então, se as nossas vozes, que são simplesmente instrumentos para levar o conhecimento, né, que nos foi apresentado por Allan Kardec, o conhecimento evangélico, se chega a tantas pessoas que talvez dele necessitam, é por conta de vocês que nos auxiliam. Nossa gratidão profunda. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo, que vai ao ar aos domingos às 9:30 da manhã, ao vivo também. Então tem duas edições ao vivo, às quartas, às 7:30 da noite, às 19:30 e aos domingos, às 9:30 da manhã. E se você ainda não colabora, colabore, faça parte, né? Sinta-se parte dessa linda ação de amor aqui, que é a União Rádio Web, é semear as sementes do amor. Acesse o site uniãoradioweb.com.br e lá você vai encontrar um botão, faça a sua doação, vai saber como proceder. Tá, eu quero aproveitar e falar aqui também sobre a campanha Conheça o Espiritismo. Nós temos aí no YouTube um vídeo com a Maria Antônia Paduan, não é, Maria Antônia, falando da campanha, com o Sérgio Aguiar, com Alex Bonafini. O que, que é essa campanha? A USE Piracicaba idealizou, na verdade não é a primeira vez, é a quarta campanha de distribuição de livros. Mas dessa vez o objetivo é distribuir 25 mil livros espíritas gratuitamente. O nome da obra é Fundamentos da Doutrina Espírita, do autor José Benevides Cavalcante. Um livro maravilhoso para quem quer conhecer a doutrina espírita, né? Quem não conhece ainda, se você quiser dar de presente para alguém que não conhece o Espiritismo, dê essa obra, Fundamentos da Doutrina Espírita. Essa obra, essas 25 mil obras serão distribuídas entre as 30 casas espíritas que são afiliadas à USE. E quem vai distribuir? Nós, os frequentadores da casa. Você vai lá, você pega 5 livros, você vai dar para o seu vizinho, para o seu amigo, para aquela pessoa que você sabe, né, que é curioso e que quer aprender, ou que está no momento difícil da vida, você vai presentear essa obra. Olha que beleza, um livro é um ponto de luz. Né? Eu acredito que nós não imaginamos o benefício que ele pode trazer numa família, porque é para uma família toda. Um livro lá na estante de alguém, né, um momento a pessoa pega, lê, se interessa, nós nunca vamos conseguir mensurar o alcance dessa atitude de amor. Então, nesse primeiro momento, a USE precisa da sua ajuda para poder viabilizar essa campanha. Nós estamos recebendo colaboração. Você acesse o site usepiracicaba.com.br. Lá você vai encontrar um botão, tem lá um termômetro das doações, que você vai poder acompanhar quanto já foi doado e quanto falta ainda para a gente alcançar o nosso objetivo. E você vai poder fazer a sua doação seguro, pelo PagSeguro, por depósito bancário, da maneira que você se sentir mais confortável. Pelo PagSeguro pode ser por cartão de crédito, débito, né? Como eu disse, transferência bancária, tudo pela internet com segurança. Você tem um botão lá para você clicar para doar R$10. Se você quiser doar R$20, tem outro botão. R$50 ou R$100. E tem lá um outro botão assim, qual outro valor. E aí, se você quiser doar R$10 mil, R$20 mil também, se você dispuser dessa quantia, né, e puder se sentir bem com isso, pode doar qualquer valor. Se for menos, também pode. R$5, doe. O que importa é que você faça parte, né? Sinta-se parte dessa linda campanha. Até o final do ano, nós estaremos recebendo. Faça parte dessa ação de amor. Ajude a levar a luz do conhecimento espírita a tantos corações necessitados. Nós vamos de música agora. Selecionamos a canção do Titãs. É preciso saber viver. Retornamos em alguns instantes para a segunda parte do programa, a terceira parte do programa. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso sabe viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber. Amigos, estamos de volta depois dessa linda e motivadora canção dos Titãs, É Preciso Saber Viver. Lembrando que a letra é do Roberto e do Erasmo Carlos. Então, estamos preparados para o início do terceiro bloco, que novamente a gente vai tratar de um tema que é pesado, é claro. No mês de setembro nós tratamos o mês todo desse tema, mas é importante a gente falar mais ainda sobre esse tema, porque é realmente uma tragédia que acontece no mundo todo, no Brasil, e que a gente está experimentando e que muitas vezes não estamos percebendo. No mundo, a cada 3 segundos, ocorre uma tentativa de suicídio. Veja, enquanto eu conto até 3 aqui, 1, 2, 3, tem uma pessoa em dor extrema que está tentando tirar a própria vida. É difícil a gente pensar nisso, mas isso está acontecendo. Chocante. 3/4 dos suicídios ocorrem nos países em desenvolvimento, ditos em desenvolvimento, como o Brasil, né? Ou do terceiro mundo, como também são referenciados. A cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. Então, a cada menos de 1 minuto tem uma pessoa tombando, inerme, por suicídio. O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens, vejam bem, a terceira causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. Jovens de 15 anos, é a terceira causa de morte. E a sétima entre crianças, pasmem, entre 10 e 14 anos de idade. No Brasil, a cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. Claramente, é um problema de saúde pública, além, é claro, das suas severas implicações espirituais que a gente tem falado aqui ao longo desse mês. A doutrina espírita nos fornece uma clara visão dos efeitos desta calamidade, oferecendo ajuda, esclarecimento e consolação aos que se sentem impotentes diante dos desafios e das dores a que todos estamos sujeitos. Então, a gente vai, como a Maria Antônia já pontuou, nós já falamos sobre várias questões aqui. Eu vou seguir aqui a partir da questão 10. Quando a gente fala que a pessoa se suicida, muitas vezes a gente ouve, né, o termo Vale dos Suicidas. Aquele que já leu alguns livros espíritas talvez já tenha encontrado esse termo. Porque são pessoas que são espíritos, né, que retornam numa situação tão densa, né, que acabam ficando numa região circunscrita. E a pergunta é: existem locais realmente delimitados para acolher, né, para onde essas pessoas ficam no plano espiritual? E como é esses locais? Ou seja, o que pode esperar uma pessoa, né, que está pensando nessa saída da vida, pensando no suicídio? O que ele pode esperar depois da morte do corpo físico? Hoje fui numa escola pública. Falando com... Hoje eu falei com crianças de entre 11 e 13 anos. E amanhã, antes do almoço, eu vou falar com jovens de 15 a 17. Exatamente sobre esse tema. No Setembro Amarelo, essa escola, cuja diretora participa lá do nosso movimento, no União. E é assustador, exatamente, porque... E eu tenho conversado um pouco... Qual é o nome da escola? Você lembra o nome da escola? É o João Guidotti. João Guidotti. É muito, muito uma oportunidade muito boa, porque está dando a chance da gente falar diretamente com essas crianças. E a ideia da diretora é um apadrinhamento, ou seja, todo mês eu vou lá falar sobre um tema que a escola está demandando, que a classe está demandando. Eu já fiz umas duas palestras lá, mas esse momento nós estamos usando exatamente esse tema, o quanto é chocante esses números que você colocou no início aqui. Na pergunta, existe um local delimitado destinado aos suicidas? A gente precisa compreender, só para quem ainda não pegou os programas anteriores, que o suicida está cometendo um ato extremo contra si mesmo, né? Tirando uma coisa que não é dele, que é a própria vida. Nossa vida pertence a Deus. E o espírito, quando comete esse tipo de ato contra si mesmo, ele fica num processo de desequilíbrio muito grande. Então ele é, sim, segregado, porque há que haver um expurgo vibracional, se a gente pode dizer, de fluidos negativos que antes do espírito chegar a esse ato extremo, ele acumulou fluidos mais densos. A dor que ele experimentou aqui na Terra, o sofrimento, a depressão, muitas vezes, gera uma carga no espírito, Carga, exatamente. E ele leva essa carga no espírito também. Exato. Isso é, se a dor fez ele optar pelo suicídio, ela continua com ele. Ela continua com ele. Esse é até um ponto de esclarecimento importante, porque aquilo que acha que vai desaparecer, não desaparece ao contrário, e piora, né? Porque cria um processo de desequilíbrio ainda maior, porque o suicida ele continua revivendo esse último momento, ele cria um quadro mental adoecido, que vai, de certa forma, aprisioná-lo, e ele vai precisar expurgar, porque senão ele desequilibra outros que estejam à sua volta tentando se equilibrar. Então, a gente tem aí relatos, inclusive um belo relato da Ivone Pereira, né, no Memórias de um Suicida, que mostra como esses espíritos acabam se agrupando nesse processo de expurgo primeiro, até que ele consiga se arrepender honestamente e verdadeiramente para poder ser auxiliado nesse processo. Maria Antônia, existem espíritos que atuam nessas áreas, não existem? Eu queria comentar um pouco mais, porque a hora que o Sérgio... Eu já vou responder a sua pergunta. Sim. Mas a hora que o Sérgio colocou que uma pessoa, quando comete uma atitude de suicídio, ela está rompendo com algo que não lhe pertence, e sim, a vida pertence a Deus, é preciso que o ouvinte entenda que não é Deus que pune, mas que essa criatura que passou por essa experiência, como o Sérgio bem descreveu, ela está tão desequilibrada e tão imantada de vibrações negativas que ela automaticamente acaba sendo atraída para esses ambientes de desequilíbrio juntamente com outros espíritos que estão nos mesmos estados. Assim como aqui na Terra nós vivemos, procuramos sempre estar com as pessoas com quem temos afinidade, no plano espiritual isso é mais intenso ainda, porque hoje, porque no plano espiritual não se tem corpo físico que coloca barreiras, né? Então, naturalmente, os espíritos são atraídos para esse ambiente. E cria-se na espiritualidade uma região, naturalmente, porque existe um número elevado de espíritos nessas condições. E esses espíritos, eles recebem assistência. Inclusive, existem espíritos que trabalham diretamente para auxiliá-los. Mas é como quando a gente diz assim, se nós olharmos para o sol, nós ficamos cegos porque a luz intensa nos ofusca. Para o suicida, um espírito do bem que está lá tentando socorrê-lo, ampará-lo, auxiliá-lo, ele não consegue perceber a presença deles. Por quê? Porque ele se sente ofuscado, ele não consegue, ele está tão embutido em si mesmo, no seu próprio sofrimento, até também esse espírito esgotar toda aquela energia vital que ele carregou no ato suicida. Porque uma coisa é muito importante nós entendermos, quando o nosso planejamento encarnatório é feito, nós recebemos um pacote de energia vital. É como... sabe, quando você vai viajar e sua família diz assim, ó, tá aqui o seu sustento que você vai se garantir lá na sua viagem. Esse espírito vem para cá, ele reencarna e ele vem com um potencial de energia vital. Se ele antecipa o seu retorno, quando ele retorna, ele carrega essa energia vital com ele. Então, ele vai continuar com a sensação que ele teve, como se ele tivesse com o corpo físico, mas o corpo físico que está lá sofrendo as consequências. Por isso que um suicida que ingere substâncias químicas continua sentindo mal-estar gástrico, toda aquela queimação gástrica, conforme os relatos que nós temos nos livros espíritas que relatam esses processos. Então, esses espíritos, eles estão tão comprometidos que eles não conseguem perceber o auxílio. E segundo a informação da espiritualidade também, Maria de Nazaré, que é mãe de Jesus, ela é o espírito que se comprometeu, né, com Jesus a dar cobertura para esses espíritos que vivenciam essa experiência do suicídio. Então, esses espíritos suicidas, eles recebem assistência diretamente dela, né? E dos seus emissários que ela encaminha para essa região. Então, existe uma região, sim, e ela está imantada dessas condições por conta de afinidades desses espíritos, não por castigo de Deus. Porque Deus não castiga ninguém. Muito bem colocado. Nossa mente nos aprisiona, né, Marta? Pois é. Esse é uma espécie de confinamento, se a gente pode assim chamar, de um autoconfinamento, como o Sérgio acabou de colocar. Tem um tempo determinado? Dá para ter alguma ideia de quanto é esse tempo? Quanto pode se estender esse sofrimento nessas zonas inferiores? nesses locais de grande sofrimento? Existe, é bastante relativo, não existe assim algo muito fechado, mas existem situações que são favoráveis. Então, por exemplo, um espírito se suicidou, mas ele tem um grande mérito porque praticou atos bons, foi um espírito que contribuiu muito. Então, tem a questão do merecimento dele. Tem uma outra questão, que é o quanto ele também recebe de vibrações positivas. Então, familiares que continuam orando por ele. Ele vai receber, inclusive, existem obras que descrevem que quando um espírito suicida, ele recebe as energias das orações dos seus familiares, eles se sentem mais calmos, mais aliviados daquele sofrimento. Por isso que se recomenda que se faça vibrações para os suicidas, que os familiares intercedam nesse sentido. E tem também os familiares que estão no plano espiritual que tentam auxiliar essas criaturas. E ele próprio, se dispondo naquela condição em que está, se esse espírito se arrepender do ato que cometeu e se propuser realmente a receber as orientações que eles precisam, por exemplo, ele se arrepende e ele se volta em oração pedindo a Deus socorro. Esse momento, ele faz uma conexão com caminhos de luz. Então, nesse momento, ele consegue divisar a presença dos espíritos que estão ali o auxiliando. E é desta forma que a espiritualidade recolhe muito espírito suicida dessas regiões e as levam para os hospitais do plano espiritual. Por isso que não é taxativo. Olha, eu tinha que viver 80 anos, eu desencarnei com 60 porque eu tinha me suicidei, então eu tenho mais 20 anos para morar lá naquela região. Não, não é assim, porque tudo é muito conforme o merecimento e aquilo tudo que eu acabei de falar. E o que você mencionou? São atenuantes e agravantes. Isso. Né? Isso. Kardec apresenta. Obrigada, é isso Kardec mesmo. Kardec apresenta uma relação sutil dessa energia. Ele diz, assim como a Maria Antônia colocou do suprimento para uma viagem, que a gente vai entender como um combustível de um carro. Né? E é claro, se você tem combustível para ir até o Rio Grande do Sul, até Santa Catarina, e você vai só até a esquina aqui, vai sobrar combustível. Vai sobrar. Né? Então, há que se passar um tempo expurgando isso. Exato, há que se expurgar isso um tempo maior relacionado ao quanto você consumiria daquele combustível. Mas, como a Maria Antônia bem colocou, existem fatores agravantes ou atenuantes dessa situação. É, então, cada situação é visto como... É, exato, por isso que é bom não generalizar. É. E a Maria Antônia colocou, tem regras, né? Colocou muito bem a questão do aspecto vibracional. Quando se fala de merecimento, quando se fala de arrependimento sincero, quando a Maria Antônia menciona a abertura do portal eventual, é porque o espírito, no arrependimento sincero, está vibrando numa frequência que vai permitir que ele possa enxergar. E aqui nós não temos tempo, infelizmente, mas eu queria sugerir ao ouvinte que vá lá no Google, digita O Suicida do Trem, de Valdo Franco. Ai. É uma história lindíssima. Se eu tivesse me lembrado até antes, eu teria trazido a história para ler com mais tempo. Muito boa. Mas é a história do suicida do trem, que na história está a síntese de tudo isso aqui que a Maria Antônia, que o Sérgio bem colocaram, sobre a prece, a importância da prece, dos efeitos que tem uma pessoa que sofre, e que também relata como se dá o sofrimento daquele indivíduo que tirou a própria vida de uma maneira muito trágica, se jogando sob as rodas de um trem. Mas então, nós convidamos, olha, é O Suicida do Trem, de Valdo Pereira Franco. Vai ter várias referências dessa história, inclusive vídeos também. Mas quem prefere ler, tem os textos também lá. Bem, nós vamos avançando aqui. Fizemos só duas perguntas. Nós temos 30 perguntas. Vai ter que fazer o ano do suicídio. Mas o que é importante é isso, é a gente pegar e explorar realmente cada questão. Não há pressa, a gente tem tempo para aprender, a gente tem que aprender direitinho realmente, Não adianta a gente fazer as 30 perguntas. A questão aqui é qualidade mesmo, uma preocupação com o conteúdo, não com a forma. E para, chegando perto do encerramento, nós selecionamos aqui a Cantiga da Gratidão do Espírito Maria Dolores, extraída da obra Somente Amor, essa poesia que foi psicografada por Chico Xavier. Já não quero senão entendimento. Graças te dou, Jesus, porque me ensinas que o teu amor em tudo é sempre grande, ainda mesmo quando se te expande na beleza das coisas pequeninas. Sei que vivo distante do heroísmo que vejo fulgurar entre as almas de Escol, mas posso ser o apoio em que se tente socorro e proteção a uma planta doente, para que não lhe falte a carícia do sol. Não consigo extinguir a penúria na terra, entretanto, Senhor, no espinheiral de luta em que ainda me embrenho, posso partir sem mágoa o pão que tenho para um gesto de amor. Quantas lições me mostras no silêncio, a da semente enriquecendo o chão, a das provas cruéis numa prece a vencê-las, a da vela na noite sem estrelas, expulsando a tristeza e a escuridão. Lembro a história de antigo fio d'água, que criou no deserto amorável jardim. Lembro a lagarta e a seda, nobre e rara, a pérola e a concha que a formara por lágrima de luz, crescida em dor sem fim. Penso na areia resguardando o rio, na pedra que se oculta assegurando o lar, na raiz da roseira, às vezes sob estrume, para que a rosa, em vagas de perfume, possa elevar-se à vida, existir e brilhar. Observo e registro os meus empeços que o passado de débitos me traz, mas posso ser na fé que hoje me alcança uma simples tarefa, um toque de esperança, uma palavra boa e um sorriso de paz. Estou feliz, Senhor, porque me ergueste, serva que por teu servo se conduz, e porque rogo luz, sem que a treva me tome, por trazer em minha alma a bênção de teu nome, agradeço, Jesus. Seguimos com a agenda espírita para os próximos dias, aqui entre os dias 26 do 9, amanhã, e o dia 1º de outubro. O Sandro Moretti faz palestra nesta segunda-feira, dia 30, às 20 horas, na União Espírita de Charqueada. O amigo Álvaro Augusto Vargas, na segunda-feira, também dia 30, às 20 horas, na União Espírita de Piracicaba. Este que vos fala, Wilson Roberto Garcia, também na segunda, dia 30, estarei na União Espírita de São Pedro, às 20 horas. Alex Bonafini, na terça-feira, dia 1º do 10, às 19h20, no Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. E Álvaro Augusto Vargas, na terça-feira, dia 1º também, às 19h, na União Espírita de Piracicaba. Lembrando, quem quiser consultar a agenda completa, usepiracicaba.com.br, tem a agenda dos próximos 30 dias, então você pode se programar com antecedência. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição. Às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que aqueles que ouvem, que acompanham o programa pelo aplicativo do Android, né? Esses podem ouvir o programa quantas vezes quiser, só ir lá na guia programação, selecionar o programa novamente e ouvir, né, no horário que desejar. Isso só funciona nos celulares com o sistema operacional Android. No iPhone ainda não funciona. Lembrando que estamos ao vivo também todas as, os domingos, né, a partir das 9:30 da manhã, aqui com o Geraldo de Tarso, com o Luiz Pessoa Guimarães e o Alain Diniz. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto, olha, já se vão mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a amiga Maria Antônia Paduan, que está aqui hoje atendendo ao nosso convite, e o amigo Sérgio Aguiar, que também está sempre que possível tá aqui conosco. Na semana passada esteve aqui acompanhando o Álvaro também. Na operação de som, nós temos o amigo André Sanson, que trabalha aos domingos, e hoje, Guilherme Pereira, cuidando lá dos botões, fazendo tudo acontecer para que o som chegue até você aí limpo e cristalino, como você tem recebido. E este que lhes fala, este que apresenta o programa, que auxilia aqui na intermediação dos assuntos, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana, o restinho de semana, né? Quinta, sexta, o sábado, final de semana, de muita paz, de muita alegria, né? Que nós possamos receber as lições que a vida nos dá com gratidão, que possamos aproveitar, aprender. E que eu sempre digo, que façamos brilhar a nossa luz, que possamos demonstrar a nossa gratidão, a nossa alegria de sermos cristãos espíritas. E que a nossa luz sirva de exemplo para o irmão que sofre, para que, olhando para nós também, tenha suas forças renovadas para seguir adiante. Eu passo aqui as últimas palavras, para as últimas considerações, para o amigo Sérgio Aguiar, e peço para Maria Antônia para fazer a prece de encerramento. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, Wilson, e também da oportunidade desse mês a gente ter explorado um tema tão relevante. É realmente chocante quantas pessoas experimentam a solidão de uma forma dolorosa, quando poderia ser um momento bom de reflexão, né? Quantas pessoas se mutilam e às vezes nem percebem o porquê de estar fazendo determinadas coisas. E agradeço sempre, sempre a oportunidade do trabalho. Eu também quero agradecer aos amigos aqui presentes essa grande oportunidade de tantas reflexões como as de hoje. Agradeço aos ouvintes o carinho, a paciência e as vibrações positivas por nós. Assim, Senhor, ao encerrarmos mais esta programação, queremos, Senhor, vos agradecer vossas bênçãos salutares, agradecer sobretudo a dádiva de vida que temos e a escola que tivemos a oportunidade de retornar aqui na Terra para o nosso aprendizado e o nosso progresso espiritual. Senhor, em particular, queremos vos rogar o vosso amparo, a vossa misericórdia, Senhor, por todos os nossos irmãos que partem para o plano espiritual mais cedo, através dos recursos do suicídio. Abençoa-os, Senhor, amenizando suas dores, mas, sobretudo, despertando seus espíritos para que possam, Senhor, sentir, vivenciar o arrependimento e se desconectar das tramas negativas que esse processo lhes oferece. Abençoa-os carinhosamente, Senhor, e que todos nós possamos ter uma ótima semana, que possamos compartilhar com os nossos familiares e os nossos amigos, onde quer que estejamos, essas bênçãos que o Senhor nos envia, e que todos os nossos ouvintes sejam amparados e abençoados, bem como seus familiares. Assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.